para você, está tão pedido essa música que eu resolvi fazer. Claro que tem um monte de pedidos na frente também, né? Então a gente vai atender quase todos que a gente conseguir, né? Obrigado, gente, para quem está se inscrevendo no canal, né? Tá apertando o sininho lá. Muito obrigado aos membros, né, que estão lá ajudando com a moedinha pra gente lá do Seja Membro, né? Tanto no Facebook, tanto no YouTube. O pessoal que tá mandando as estrelinhas no Facebook, muito obrigado. E Deus fique com todos vocês e saibam que vocês estão me ajudando muito. E até a próxima música. Tem muita coisa boa chegando, viu, gente? Grande abraço para todos vocês. E um beijo, que o Papai do Céu cuide de cada um. E a casa de cada um e a família de cada um. Grande abraço. Até mais.